aí, queridinhos, aqui é a Dandara do Babado, a bicha do Fuá, e eu quero convidar você para a grande final da Libertadores, neste sábado no Bar do Vando, dia 27, é, neste sábado, mano. Olha aí, lembrando que depois do jogo tem seresta, muita música ao vivo para você dançar, curtir e comemorar, quer dizer, bebemorar. Você é o nosso convidado todo especial. Ó, e quem vai fazer esse show maravilhoso é você, junto com ele, o favorito do Arrocha. Vai lá!